poder da revolução é minhas mãos, moro tu tá. Pros inimigos, entidade no ar. A tinta preta da caneta não acabou. Ainda tem muita munição pro terror. O seu pesadelo voltou de novo. E se antes era louco, agora é louco em dobro. Mó responsa, uma caneta e um microfone. Deu brecha, pede a honra até o nome. Junto o que você falou e disse a miliano. Soma tudo hoje, vai ver, tá conspirando. É por isso que meu rap não é de improviso. Eu pego com responsa na caneta pra não sair lixo. Meus discos antigos de funk tem valor. Vale ouro, eu não empresto, tiro zóio, por favor. Depois, eu que sou o que incentiva a violência. O dito fala deu demais no que escreve letras. Mas eu não ofereço luxo pra ninguém. Você pode ser feliz se quiser com o que cê tem. Como é que eu posso me inspirar no que cê promete? Se às vezes um moleque não tem nem pro chiclete em Campinas. A visão é pura e cristalina. Prova da espuma da luxura que cê rima. Não visto a roupa do Superman na quebrada. Eu sou igual a todo mundo aqui e mais nada. Sou esse tipo combatente da verdade. Só quem é louco e do identidade sabe. Ser ou não ser, sem nada a perder. Deixa acontecer, aí fazer o quê? Se a vida é um jogo, eu tô aqui pra jogar. Pra saber perder e pra saber ganhar. Ser ou não ser, sem nada a perder. Deixa acontecer, aí fazer o quê? Se a vida é um jogo, eu tô aqui pra jogar. Pra saber perder e pra saber ganhar. Homem que é homem, prova com o tempo. Craque que é craque, não perde o talento. Não, não, posso passar 1000 anos aqui nessa. Pra te provar que sou capaz, não tenho pressa. Mas se cê acha que eu jogo conversa fora, cê é o bom, firmão, te passo a bola aí. Vem aqui pra ver e tenta convencer. Mais de 1000 pessoas em 3 minutos te entender. Esse é o rap assim mesmo complicado. É fácil de escutar, mas entender que é embaçado. Se a gente pede paz, alguns entendem guerra. Se eu mandei a letra errada, por favor vê se me erra. Eu luto pela paz e acabo sendo o alvo. Não é por dinheiro, é por amor que eu tô no palco. Que a pivetada pensa longe do perigo. Pra que não exista polícia e não seja um bandido. A regra desse jogo é complicado. E já tá mais de 10 a 0 pro diabo. Mas quem é merecedor nunca se rende, não. O jogo ainda não acabou, bola pra frente. Só quem é vencedor faz história. Você não tá sozinho no jogo, passa a bola. Ser ou não ser, sem nada a perder. Deixa acontecer, aí fazer o quê? Se a vida é um jogo, eu tô aqui pra jogar. Pra saber perder e pra saber ganhar. Ser ou não ser, sem nada a perder. Deixa acontecer, aí fazer o quê? Se a vida é um jogo, eu tô aqui pra jogar. Pra saber perder e pra saber ganhar.